Panorama Agrícola para 21 de março de 2016, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua crescente, hoje, 21 de março de 2016. Este é o Panorama Agrícola para você. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado: não adianta chorar o leite derramado. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica sobre solo e arroz. No noticiário, avaliação sensorial de novos cultivares de maçã. E na entrevista, inclusão produtiva rural beneficia famílias catarinenses. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir este e outros programas no site do Governo do Estado e também no site da EPAGRE. Dica do dia: métodos de preparo do solo no caso do arroz. As operações de preparo do solo podem iniciar-se logo após a colheita, até poucos dias antes da semeadura. Os principais objetivos são eliminar e incorporar restos culturais e plantas daninhas para a limpeza da área e promover a decomposição da matéria orgânica. Deve ser feita antes da semeadura. O preparo do solo promove a germinação de sementes de plantas daninhas e de arroz que caíram ao solo. As plantas emergidas devem ser destruídas periodicamente. O preparo do solo também ajuda a destruir insetos praga, plantas hospedeiras e focos iniciais de micro-organismos patogênicos. É hora das notícias. Realizada a terceira avaliação sensorial de maçãs de novos cultivares e seleções avançadas da EPAGRE. A avaliação foi realizada na cooperativa Cooper Pomares, de Monte Castelo. Foram avaliadas 13 seleções de macieira que estão sendo testadas na propriedade de Carlos Papes, em coleção instalada em Papanduva. São todas seleções com grande potencial de produção para o Planalto Norte catarinense. As frutas foram colhidas de plantas que estão no quarto ano de produção. Os itens avaliados foram sabor de polpa, acidez, açúcares e aroma, cor e aparência da epiderme dos frutos, elencando-se as seleções através de notas de 0 a 10. Todas as seleções vão continuar sendo avaliadas nos próximos anos quanto ao potencial produtivo e ao mérito agronômico, qualidade visual dos frutos e resistência ou tolerância às principais doenças da macieira. O objetivo é que as melhores possam futuramente ser disponibilizadas aos produtores de maçã do Planalto Norte catarinense. Roteiro integrado de turismo com os municípios de São João do Sul e Passo de Torres. Neste roteiro, presentes agências de viagens, empresas de turismo, empresários, secretários de turismo do setor dos 15 municípios do extremo sul catarinense. A finalidade é criar um roteiro turístico nesses 15 municípios da AMESC para ser divulgado em todo o Brasil e vendido por agências e empresas do ramo. Na região existem empreendimentos da agricultura familiar que podem ser visitados, além de belezas naturais, passeios ao ar livre e café rural. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Célio Raverotti, da Gerência de Extensão Rural da EPAGRE. Ele coordena as ações do Programa Brasil Sem Miséria, aqui na EPAGRE, o que envolve inclusão produtiva rural. Mais de 950 famílias já foram cadastradas e pelo menos 95 delas já receberam a primeira parcela dos recursos para o desenvolvimento de projetos produtivos. Acompanhe a entrevista. Bom, até o momento nós estamos com 164 municípios que estão atuando diretamente no programa. Num primeiro momento, todos os municípios do estado fizeram uma mobilização para verificar a existência de famílias que têm uma renda per capita de até R$ 77,00, ou seja, que estão em extrema pobreza. De todos os municípios, então 164 passaram a executar as ações do programa. Nós estamos com 956 famílias cadastradas no sistema. Até o momento, 95 famílias já receberam a primeira parcela do recurso e estão aplicando esse recurso nos projetos produtivos que foram definidos. Agora, em abril, nós temos a previsão de mais 300 famílias receberem a primeira parcela e assim por diante. Então, vão se sucedendo os pagamentos e a aplicação dos recursos. Nós tínhamos uma previsão de concluir o trabalho agora em junho deste ano, mas em função de uma série de entraves, nós estamos formalizando um termo aditivo em que o programa será executado até junho de 2017. Então, a gente tem mais um ano para, com mais tranquilidade, fazer o trabalho e chegar a um resultado melhor com as famílias. Que o objetivo é a gente não simplesmente aplicar o recurso, mas também buscar perspectivas para essas famílias em conjunto com elas. E esse é assim, o que vai ficar para nós, EPAGRE, e para as famílias, é a execução de um trabalho a longo prazo. Célio, o que tem aparecido mais como necessidade em termos de produção para essas famílias? Nós até elegemos dentro do grupo que está atuando que a prioridade seria a produção de alimentos primeiro para o abastecimento da família e com a possibilidade de venda de excedentes. Então, os anseios das famílias têm sido exatamente isso. A grande maioria tem investido em hortas, em pequenas hortas, pomares, criação de pequenos animais, algumas coisas para outros tipos de negócios como, por exemplo, até não agrícolas, como, por exemplo, a compra de máquina de costura, estruturação para confecções, né? Então, artesanato, alguma coisa. Então, é nessa linha, mais ou menos. Então, é bastante diversificado, mas eu diria que tem um destaque maior para horta e pomar doméstico. Quantas famílias mesmo estão sendo beneficiadas? Nós temos cadastrados no sistema, algumas já receberam, outras estão recebendo, até o momento 956 famílias. Mas com mais esse ano de prazo que nós estamos definindo, então o nosso objetivo é chegar a 1.400 famílias, que foi o acordo inicial feito com o MDS e MDA. Acordo da EPAGRE com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A EPAGRE é executora do Brasil Sem Miséria aqui em Santa Catarina, é isso? Isso. O Plano Brasil Sem Miséria, ele é um plano do governo federal que envolve uma série de programas. O mais conhecido deles é o Bolsa Família. Mas então, dentro do Plano Brasil Sem Miséria, existe uma série de programas. Um deles é o chamado Inclusão Produtiva Rural. É esse que a gente fez um acordo de cooperação técnica com o MDS e com o MDA para a execução das ações no estado de Santa Catarina. Então, envolve a inclusão produtiva, ou seja, atividades que vão gerar renda e melhoria da qualidade de vida das famílias do meio rural. Tem valor mínimo e valor máximo, Célio? O valor do subsídio, do fomento, ele não é muito grande. Ele é um valor de R$ 2.400 divididos em duas parcelas. Então, são pequenos projetos, mas que para essas famílias eles têm um valor bastante grande, porque realmente, se bem conduzido, e o principal aí não é só a aplicação do recurso, mas que a assistência técnica e extensão rural chegue a essa família, que ela se torne público mais assíduo do trabalho de extensão rural. R$ 2.400 a fundo perdido? Isso, ele vai a fundo perdido, não vai precisar pagar ao Ministério, e simplesmente o compromisso da família é aplicar o recurso naquilo que foi definido juntamente com a equipe técnica. Esse o engenheiro agrônomo e extensionista da EPAGRE, Célio Raverotti, falando aqui no Panorama Agrícola sobre inclusão produtiva rural,